I hit the loop juice, it pulls up in the deuce. He gives me the scoop about the fake ass truths and how out there wanna play. I take another hit of the wet and then I blast away. How far, player? Far enough to go off the edge. I push another off the ledge, so I stumble as I slide to the Chevy. Yeah, my eyes kinda teary and gun kinda heavy. I'm a walking dead man, is what they call me when I'm coming. Got the big S on my chest, so I'm kinda gunning high powered on my way to the west side to check up on some chickens. It's a hell of a drive, so drive on. As I hit my dodo stick to the break of dawn, crime fighting's what I do, and did my crew don't take lightly to you busters. And so we say, then book, tuck you in for the night as you think about the paper at the funeral site. So when I'm hanging with the clique and we in demand, I feel good that the city of angels call me Black Superman. Descendente de uma raça negra sofrida, sem esperança. Vamos pesar isso tudo para ver quanto pesa na balança. 100 quilos de força não é igual a nenhum eleito perfeito entre todos. O número 1, Mike Tyson, a maior força do boxe, não tem medo de nada, anda com a morte. É difícil acreditar que existe alguém tão forte assim. Se lutar com ele pode ser o seu fim. Mike Tyson, fenômeno mundial que veio do gueto, parece ser de aço, super-homem preto, somente com olhar mostra a vontade de vencer. Quando entra para o ringue, bate pra valer, o mais poderoso da terra no ringue. Luta como se estivesse na guerra, muitos tentaram derrubá-lo, somente alguns conseguiram. Hoje pensam duas vezes, já desistiram, a morte é na certa, não adianta correr. Ele é um demolidor e você pode morrer. Me coloco no lugar do adversário hilário, porque para ele não sou páreo. Vencê-lo é impossível, não porque sou fraco, porque ele é invencível. Sua força está contida na sua vida, no mundo da pobreza, o ringue foi a saída, mostrou para o mundo que veio pra vencer. Não conhece a derrota, isso é seu jeito de ser. Não é igual ao desenho animado, estou falando do melhor rei dos pesos pesados. Tem um poder de destruição, como se fosse uma chacina. Compare esse poder com uma bomba de Hiroshima, um poder nuclear. Fuja se estiver sorte, o ringue é seu lar, o templo sagrado do rei do boxe. Ele tem a sua própria ideologia, entra ano, sai ano, prevalece. Sua soberania merece nossa consideração e respeito. Não é um homem comum, é o super-homem preto, preto, preto.